Máquinas de desejo. É, você ouviu bem, máquinas de desejo. Você já viu uma máquina dessa? E você, já viu uma máquina de desejo? Não? Tem alguém, tem alguma noção do que é uma máquina de desejo? Não vou perguntar para você, Bimala. Ó, então, quer ver uma máquina de desejo? Vai no espelho e olha no espelho. Isso mesmo. É isso mesmo, gente boa. O corpo é uma máquina de desejos, uma máquina de desejar. Essa Bímola inventa cada uma, viu? Esse foi o seu desejo de hoje, hein, Bímola? Tá. Então, Deus satisfaz todos os desejos. Isso mesmo. Não, mas tem um detalhe, né? Tem, abre aspas. Não, ainda não abre aspas. Deus pode dar qualquer coisa a qualquer pessoa. Ah, mas não deu para mim. Não, nós vamos chegar lá. Ah, Deus não foi bom para mim. Deus nem lembra que eu existo. Calma. Essa filosofia tem que ser entendida com a cabeça fria, né, Bimala? Como o Prabhupada explica. Nós temos que entender a filosofia com cabeça... Até rima, ó. Nós temos que entender a filosofia com cabeça fria. Se a pessoa ficar afoito, pô, escorregou uma palavra difícil aqui. Se a pessoa ficar apavorada, apressada, aí não vai entender nada, né? Sabe, fica doidão, né? É porque a maioria das pessoas estão com a mente a milhão. Então vamos lá, o próximo passo. Deus pode dar qualquer coisa a qualquer pessoa. Abre aspas. Desde a liberação até qualquer coisa material, senão vai acontecer o que aconteceu com o Senhor Shiva, né? É, então. O desejo mais comum é ser rico. Ah, basta ver falar que acumulou a quina, loto, quina, sei lá o que. É, esses jogos de azar. Acumular, meu amigo, a loteria enche de pessoas de fé. O pessoal fala que as pessoas não têm fé. Nossa, o que mais tem é fé. É só acumular lá o prêmio da loto, loteria, aqui, não sei lá o que. Nossa, fica aquele monte de gente cheias de fé, né? Na loteria. É fé. Acredita que vai ganhar, né? Tá, então, esse é o desejo comum, é ser rico. Então, para alguém ser rico, muitos têm que ser pobres. Portanto, um dia, todos que desejaram ser ricos vão ser ricos, mas é preciso entrar na fila, porque todos são filhos de Deus, e um monte desses filhos querem ser ricos, mas aí, como nós falamos, para um ser rico, muitos têm que ser pobres, então tem que entrar na fila e esperar a sua vez. É, isso poderá demorar muitas e muitas vidas, né? Mas um dia a pessoa que desejou, ela será rica. Quantos não querem ser presidente da república? É, nós vimos aí, nesses acontecimentos aí da pandemia, né, que está acontecendo ainda. Todo mundo quer mandar, todo mundo quer presidir o país. É, parece casa da sogra, todo mundo manda, né? Bom, será que tem muita... Bom, ainda tem gente que quer ser presidente, né, Bimala? Claro. Mas parece que o presidente não manda muito, não, né? Todo mundo manda, parece casa da sogra. Todo mundo manda, todo mundo desmanda. Ah, mas esse não é o ponto. Tá, mas eu desejo, Bimala. Não, porque eu mando, porque eu desmando, porque é isso, tá. Então, quantos não querem ser presidente da república? Então é só entrar na fila que um dia Krishna vai satisfazer o seu desejo de ser presidente da república. Ou então, ser um senhor Brahma da vida, ser o primeiro filho de Deus dentro do universo e criar um universo inteiro para você e mandar nesse universo inteiro. É, você pode chegar nesse ponto, se é que já não passou por isso, né? Então, na nossa ilusão, nos nossos desejos, se a gente não desejou mandar no universo inteiro, ainda vamos desejar, né? Vamos desejar ser Deus. Não, eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus. E pode chegar nesse ponto. É só desejar. A pessoa pode até criar um planeta e morar nesse planeta e depois destruir esse planeta, né? Só desejar se tornar um yogi poderoso, você chega nesse ponto aí de criar um planeta, morar nele e depois destruir a hora que você quiser. O que você criou, é claro, né? Tá, é muito... Está para... Sim, senhora, não é muito fundo, tá? Acho que todo mundo já sonhou em ter um príncipe encantado. Não, as mulheres, né, Bimo? É, hoje está um pouco mudado. Bom, vamos falar, acho que todo mundo já sonhou, quase todo mundo já sonhou em ter um príncipe encantado, não é mesmo? Então, é só desejar e aguardar que um dia Krishna mandará o seu príncipe encantado, como você sonhou, mas não é na hora que você quer, é na hora que dá certo, porque a fila é grande, né? É, a fila é grande. É, homem alto, bonito, rico, forte, saudável, inteligente, né? Todos os detalhes vai ter, só que vai demorar. É porque Deus tarda, mas não falha. Então, o que Prabhupada fala sobre os desejos, Bimala? Não, eu ia falar, mas é melhor ler, né? Então, aqui no Bhagavad Gita, Prabhupada explica que este corpo que nós temos, essa máquina de desejar, é dado de acordo com os desejos passados da pessoa. Então, muita gente, né, ou a maioria, para não falar todos, está insatisfeito com essa máquina de desejos. Você olha no espelho, oh, poxa, eu queria ser mais magro, eu queria ser mais alto, eu queria ser mais baixo, eu queria ser mais gordinho, mais gordinha, assim, um rosto redondo, um rosto quadrado, um rosto isso, aquilo. É porque esse corpo foi dado de acordo com os desejos que a pessoa desejou na vida passada. Agora, nesse momento, a gente está desejando, né, Bimala? Ah, eu queria ser mais alta, eu queria ser mais magra, eu queria ser mais gordinha, eu queria ser mais cheinha, mais fortinha, mais isso, mais aquilo. Então, numa próxima vida, Krishna vai dar essa máquina de desejos do jeito que a gente desejou, mas aí a gente não lembra, né? Esse cabelo, esse braço, essa perna, essa sei lá o quê. Não, eu queria diferente. Eu nasci no corpo errado. E aí deseja outro corpo que vai ter numa próxima vida e aí vai ficar insatisfeita. Por quê? Esses tipos de desejos não satisfazem nós, almas eternas. Então, para satisfazer os desejos, a pessoa recebe o corpo com o qual ela age correspondentemente. Praticamente falando, o corpo é uma máquina desenhada pelo Senhor Supremo Krishna para satisfazer desejos. Aí a pessoa, mas essa não era a máquina que eu queria. É a máquina que você queria na vida passada, agora nessa aqui você quer outra. E por causa dos desejos, a pessoa é posta em circunstâncias difíceis para sofrer ou para gozar. É que nós falamos do karma, né? Bom karma, pessoa que tem um bom karma, é porque envolve um monte de detalhes, né? Então a pessoa que tem um bom karma, ela nasce com uma máquina de desejos, ó, nossa, turbinada. E a pessoa que tem um mau karma, ela nasce com uma máquina balear. Esta visão transcendental da entidade viva, quando desenvolvida, faz com que a pessoa se separe das atividades corpóreas. Uma pessoa que tem tal visão é um verdadeiro vidente da verdade. Então, por que que os casamentos não dão certo, a maioria, né, Bimala? Por causa do desejo. Tudo é por causa do desejo. Então, por que que acontece o casamento? O cara olha uma mulher bonita e deseja ela, tá? Aí, o que acontece? Se ela ver esse cara e desejar também, então o que acontece? O casamento. Ele deseja ela, ele deseja desfrutar do corpo dela, ela deseja desfrutar do corpo dele, acontece a união. Aí se casa, né? Se casa... Normalmente, comumente, vai na igreja e promete amar na tristeza, na pobreza, até que a morte os separe, né? Vai lá e promete aquelas coisas da boca para fora, ou promete sinceramente, né? Mas aí o que acontece? Acontece que começam a desfrutar um do corpo do outro. E aí, normalmente esse rapaz, ele olha uma outra mulher e deseja outra mulher. Aí o que acontece? Mudou o desejo, mudou o alvo do desejo. Ele não deseja mais aquela, ele deseja outra. Aí acaba a união, porque a união foi baseada em desejo. A mesma coisa com a mulher. A mulher deseja outro homem, não deseja mais aquele. Então, mudou os desejos, acabou a união. A união só continua enquanto um deseja o corpo do outro, um deseja desfrutar o corpo do outro. Mas, felizmente, o casamento transcendental, o casamento na consciência de Krishna é diferente, não é baseada nesses desejos materiais, é baseada em desejos transcendentais. Isso mesmo. É o que fala aqui, ó. Você quer ver? A verdadeira ausência de desejos é outro ponto. A pessoa, eu não queria desejar. Não tem jeito de não desejar, porque nós somos máquinas de desejar. Então, como controlar isso? Como resolver esse problema dos desejos? Ausência de desejos. Como é ausência de desejos? Verdadeira ausência de desejos é desejo de satisfazer a Krishna, e não uma tentativa artificial de abolir os desejos. Muita gente, eu não desejo, eu não penso, eu não sinto. Você vai por um tempo, você consegue fazer essas ideias aí, mas depois, meu amigo, olha que a represa estoura e a máquina de desejos volta. Aí você não controla mais nada, né? Por quê? Nós temos que desejar a coisa certa. E qual é a coisa certa? Desejar satisfazer Krishna. Isso é ausência de desejos. Mudar os desejos, direcionar os desejos para Krishna. É, o casamento transcendental é assim, né? Então, os dois desejam servir Krishna, os dois desejam satisfazer Krishna, e esse desejo une os dois, tá vendo? O marido deseja servir Krishna, a mulher deseja servir Krishna. Krishna é eterno, o serviço a Krishna é eterno, os servos são eternos. Então, enquanto existir esse desejo, essa união é eterna. Você vê que legal? Então, tornar-se sem desejos significa não desejar nada para o próprio gozo dos sentidos. Em outras palavras, o desejo de se tornar consciente de Krishna é de fato ausência de desejos. Tudo isso está no Bhagavad Gita, como ele é, né? Que a gente vai continuar lendo daqui a pouquinho. Lá tem todo o conhecimento, todas as respostas. E o que mais, Bimala? Nesta quinta-feira tem o jejum de Pavitropana Ekadashi, que nós vamos ler, mas não nesse programa. Nós não vamos ler. No próximo programa a gente vai ler a história desse jejum. E vamos ler também o Shrimad Bhagavatam e, se der tempo, o livro de Krishna. Combinado, Bimala? Então tá combinado. Não foi isso que você desejou. Você não desejou, não foi bem o que você desejou, o que eu falei aqui. Então, você põe os seus desejos no papel que eu leio, Bimala, aí fica mais fácil. Oh, Krishna Balaramarada, que cruz pesada. Não é fácil não, viu? Bom, pelo menos, por enquanto, né? Nós somos almas comuns, pessoas comuns. Por enquanto, nós estamos cultivando esse desejo de servir a Krishna. Enquanto isso acontece, a união continua, né? Eu continuo carregando essa cruz pesada e você me tolerando. Tá bom, Bimala, então tá combinado. Porque nós temos o desejo de servir Krishna e os devotos de Krishna. Tá? Enquanto esse desejo continuar, nossa união continua. Se não, meu amigo, senão a gente cai aí nessas uniões comuns baseadas em desejo de satisfazer um o corpo do outro. A hora que o cara deseja satisfazer o corpo da outra ou do outro, aí acabou a união. Tá bom, já, porque as formas deformam, né? Então. Como eu repeti, a beleza da mulher dura apenas um ano ou dois. Quando atinge o seu ponto máximo aos 16 anos, que é a hora dela pegar um trouxa, né? É a hora que ela está no auge da beleza, é fácil pegar um trouxa, né? Depois que começa a deformar, a definhar, aí é mais difícil pegar um trouxa, aí vai ficar para a titia, tá? Já parei de falar. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Bhagavad Gita, como ele é. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Estamos lendo o Bhagavad Gita, como ele é, traduzido por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é muito simples, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Ali você encontra três opções do Bhagavad Gita em português. Com certeza uma das três dá certinho na sua tela. Se não der, fale com a gente. Dúvidas, perguntas, fale com a gente. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Estamos lendo o capítulo 11, A Forma Universal. E hoje nós vamos tentar cantar o verso 20. Você bagunçou aqui, hein? Você colocou para mim ler a história de Prabhupada lá dos desejos. Tá bom, Bimo. Muito obrigado, hein? Senhora, muito. E depois não voltou, né? Ah, não é fácil, não. Vamos tentar cantar o verso 20. Dhyau apritivyoridam antaram hi Vyaptam tvayai kena dishascha sarva drishtvadibhutam rupam ugram tavedam lokatrayam pravyatitam mahatman. Tradução palavra por palavra. Dhyau, no espaço exterior. Apritivyo, da terra. Idam, isto. Antaram, entre. Hi, certamente. Vyaptam, espalhado. Tvaya, por você. Ekena, por uma pessoa. Disha, direções. Cha, e. Sarva, todas. Drishtva, vendo. Adibhutam, maravilhosa. Rupam, forma. Ugram, terrível. Tava, seu. Idam, este. Loka, sistemas planetários. Trayam, três. Pravyatitam, perturbados. Mahatman, ó imponente. Tradução completa. Embora você seja único, você se espalha por todo o céu e planetas e todo o espaço entre eles. Ó imponente, enquanto vejo esta forma terrível, vejo que todos os sistemas planetários estão perplexos. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Minandasya Gyananandjana Chalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Pandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então. Estou errando tudo, tropeçando, gaguejando. É porque né, eu tô pensando em outra. Eu quero ter outra esposa, Bimala. Eu quero ter uma esposa igual a de Chanakya Pandita. Né, e ter um filho com ela. É, a esposa, uma esposa igual a de Chanakya Pandita. Sabe qual é, né? Ele falou, minha esposa é o silêncio. Meu filho é o perdão. É, eu quero essa esposa e quero esse filho aí. É isso que eu desejo atualmente. Tomara que esse desejo nunca mude, né? Tá, tá bom. É, onde eu estava mesmo? Tá, onde você me cortou? É, eu desejo essa esposa. Essa esposa eu desejo. Olha, é a esposa que eu mais desejo. O silêncio. Silêncio, Bimala. Faz silêncio aí, Bimala. Bom, tá, é aqui, verso 20. Vou tentar repetir. Ela, em cima da hora ela me passa o verso e ainda estava lá na explicação do corpo dos desejos. Oh, Krishna Balarama Arada, que cruz pesa, que eu fui desejar, onde, que mato que eu fui lenhar, viu? Yau apriti vioridam mataram he vyaptam tvayai kena dishascha sarva drishthadi bhutam rupam ugram tavedam Lokatrayam Pravyatitam Mahatman. Embora você seja único, você se espalha por todo o céu e planetas e todo o espaço entre eles. É, não existe nada além de Krishna. Nada, nada, nada. Só existe Krishna e as diferentes energias de Krishna. Ó, imponente, enquanto vejo esta forma terrível, vejo que todos os sistemas planetários estão perplexos. Dial apritivio, o espaço entre o céu e a terra, e lokatrayam, os três mundos, são palavras significativas neste verso, porque parece que não somente Arjun viu esta forma universal do Senhor Krishna, mas também outras pessoas em outros sistemas planetários. A visão não foi um sonho. Todos que estavam transcendentalmente despertos com a visão divina, viram-na. Poxa vida, tá vendo? É, que eu estava falando com você ontem, Bima. As pessoas, 99,99% das pessoas do mundo não estão vendo nada. Por quê? Porque não estão transcendentalmente despertos. Estão todos dormindo. Estão todos dormindo. A prova é que a pessoa, meu sonho é casar e ter filhos, meu sonho é ficar rico, meu sonho é me formar, meu sonho é passar no concurso, meu sonho é pegar um carro zero, meu sonho é trocar o celular, meu sonho... Para sonhar tem que dormir. Está aí a prova que todo mundo está dormindo. E aí vai lá uma pessoa lá na televisão e fala, olha, corra atrás do seu sonho, continue dormindo. Em outras palavras, continue dormindo. É porque sem dormir ninguém consegue sonhar. Mau negócio. Porque todo sonho tem começo, meio e fim. E a maioria vira um pesadelo. Ah, bom, Bima, são mortos vivos. É como disse o mestre dos cristãos, né? Para o rapazinho que queria seguir ele. Mestre, eu quero ir com você, né? Ah, tá bem, então vamos embora. Não, antes eu tenho que enterrar um parente. Não, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Eles estão mortos, né? As pessoas estão mortos vivos, estão aí dormindo profundamente, estão em coma. Estão em coma aí, sonhando isso e aquilo. Não viram nada, né? Não viram nada, não vão ver nada, não sabem de nada. Como falou aqui, ó, no verso. Cadê o verso? Eles estão perplexos. Confundidos em seus sonhos. Só um verdadeiro devoto de Deus para acordar mesmo essas almas condicionadas. Na verdade, quem começou com esse movimento de acordar as almas condicionadas foi o próprio Deus, que voltou há 533 anos e falou: Divi Diago, acordem almas condicionadas, saiam do colo da bruxa maia, parem de dormir no colo da bruxa maia da ilusão. Tá bom, já parei de falar, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita. Se você tem o Bhagavad Gita, você não precisa de livro mais nenhum, de mais nenhum livro. Quem tem o Bhagavad Gita tem tudo, porque o Bhagavad Gita é o próprio Deus, e quem tem Deus tem tudo, quem tem Deus está satisfeito. Quem está satisfeito não precisa mais nada, não deseja mais nada. É assim que funciona. Então, esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, está à sua disposição na nossa rádio. Você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Já falamos onde você encontra esse livro de graça para ler na tela ou para baixar. E o próximo link é para você que não quer ler na tela e não quer baixar nada. Então você encontra esse livro, o Bhagavad Gita, como ele é, via correio para todo o Brasil. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, volume 1, 2 e 3, depois a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, depois a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. E agora sim, apareceu aqui, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Tá, Bimala, antes eu quero só falar aqui, ó, só mandar um alô para todos que fizeram companhia para nós na live de ontem. O Nagal, o Juarez Carlos, o Edson Leal, a Rita de Cássia, o Gilmar Trentinho, o Jacó Justiniano, o Ticlu, TMD, Ticu, o Nadaraja, Navaratnam, o Júlio Dusso e Tiki Leguizamon. Muito obrigado a todos. Se der tempo, se a Bimala não atrasar a minha vida hoje, a gente faz uma live hoje também. Entre 10 e 1 e meia da manhã. Entre 10 da noite e 1 e meia da manhã, né? Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Então, antes de ler o Shrimad Bhagavatam, os devotos cantam esses mantras que a gente vai tentar cantar agora. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyantaistohi abhadrani vidnoti suhi satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naistike. Ah, as pessoas não acham. Ah, não, é que está no outro perfil. A gente está fazendo a live lá no outro perfil, no Nayana Hare Krishna, né? É, no Nayana Hare Krishna. Esse perfil, o Facebook não obrigou a gente ainda a mudar o nome para o nome de Carme, né, Bimala? É no Facebook Nayana Hare Krishna. É. É lá que a gente faz as lives e fica jogando conversa fora com o pessoal. Tá, já parei de falar. Sim, senhora. Bom, estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 21, verso, que verso? Instruções de Maharaja Prito. Paramos aqui, onde a suprema personalidade de Deus, Krishna, é o Senhor e o desfrutador dos resultados de todos os sacrifícios, sendo também o mestre espiritual supremo. Todos vós, cidadãos, sobre a face do globo, que tendes uma relação comigo e estáis adorando-o através de vossos deveres ocupacionais, é o rei falando, estáis concedendo-me vossa misericórdia. Portanto, ó meus cidadãos, eu vos agradeço. O conselho de Maharaja Prito a seus cidadãos de adotarem um serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, é agora concluído de duas maneiras. Repetidas vezes, ele tem aconselhado aos neófitos que se ocupem no serviço prático e amoroso a Deus, de acordo com as capacidades das diferentes ordens da vida social e transcendental, mas aqui ele agradece especificamente àqueles já ocupados nesse serviço prático e amoroso à suprema personalidade de Deus, Krishna, que é o verdadeiro desfrutador de todas as cerimônias de sacrifícios e que também é o Mestre Supremo, como Antariyami ou Paramatma, ou seja, Deus no coração, né? Então Krishna está no coração de todos e ele está vendo, né, se você está servindo ele ou não. É porque na teoria todo mundo ama Deus, na teoria todo mundo serve a Deus. Na prática, quase ninguém conhece Deus e ninguém serve a Deus. Como Bhaktisiddhanta falou naquelas suas últimas instruções, nas suas instruções mais importantes, falou aos discípulos, não se admirem, né? Não se assustem, porque a maioria das pessoas não servem a Deus. Eles nem sabem quem é Deus, né? Eles confundem semideuses com Deus ou inventam seus próprios deuses. E aí acha que está servindo Deus, mas na verdade só raras pessoas, na verdade Hare Krishna de verdade é que serve Deus de verdade, e Deus está no coração de todos. Então não tem como enganar, como fazer um showzinho de religião, um showzinho de serviço a Deus, porque Deus está ali dentro do coração da pessoa, vendo pessoalmente o que ele está fazendo, as bobagens que nós estamos fazendo, né? Então faz-se menção específica da palavra Gurum, a qual indica a personalidade suprema, Krishna, como o mestre espiritual interno. A divindade suprema, sob seu aspecto como Deus no coração de todos, Paramatma, está presente em todos os seres vivos, não só nos seres urbanos, e vive, está também claro, principalmente, Deus está principalmente, se manifesta no coração dos seres humanos, no coração dos seres urbanos ele tenta, né, porque a pessoa está tão dopada, tão drogada, tão em coma, que ele nem percebe a presença de Deus em seu coração. A divindade suprema, sob seu aspecto como Paramatma, está presente no coração de todos e vive tentando induzir a alma individual a se render a ele. Está vendo? Deus quer que todos voltem para casa e parem de sofrer. Mas, ele, ó, como falou ele, Prabhupada explicando, Deus está tentando induzir a alma individual a se render a Ele e se ocupar em seu serviço prático e amoroso a Deus. Deus precisa de ser servido? Não. Deus precisa ser adorado? Não. Por que que Deus faz isso? Para beneficiar a gente, porque é a única maneira da gente se dar bem. Por isso Ele é um mestre espiritual original. Ele se manifesta como mestre espiritual, tanto interna quanto externamente, para ajudar a alma condicionada de ambos os modos. Está vendo? Deus tenta nos ajudar pelo lado de dentro, como mestre espiritual interno, e externamente, Ele tenta nos ajudar como um mestre espiritual instrutor e um mestre espiritual iniciador. Então Ele tenta ajudar as almas condicionadas de ambos os lados, de ambos os modos. Portanto, Ele é mencionado neste verso como Gurum. Parece, entretanto, que na época de Maharaja Prito, todas as pessoas na superfície do globo eram seus súditos. A maioria delas, de fato, quase todas elas, estavam ocupadas no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Portanto, Ele agradeceu-lhes de maneira humilde por estarem praticando o serviço prático e amoroso a Deus e assim outorgando-lhe misericórdia. Em outras palavras, num estado onde os cidadãos e os líderes estão ocupados em serviço prático e amoroso à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, eles se ajudam uns aos outros e beneficiam-se mutuamente, o que infelizmente não acontece no mundo inteiro. Ninguém quer saber de Deus, ninguém quer servir Deus e muito menos servir ao outro. Onde estava aqui, Bhima? Me perdi, tá vendo? Você fica gesticulando, parece um manobrista de avião. Ah, tá. Agora sim. Vamos parar aqui, ó. Na página 114. Bom, gente boa, essa coleção, o Shrima Bhagavatam, que tem todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão à sua disposição na nossa rádio, né, no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha já vê passando o link Livros Grátis, onde você pode ler na tela ou baixar em PDF essa coleção todinha. Mas se você não quer ler na tela nem baixar o PDF, então o próximo link é para você, Livros de Prabhupada, onde você encontra essa coleção via correio para todo o Brasil. Já cliquei, já apareceu aqui o Shrima Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, primeiro canto, volume 2, volume 3, você já encomenda sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Vamos começar o capítulo 38. A viagem de volta de Akrura e sua visita a Vishnu Loka dentro do rio Jamuna. Akrura foi calorosamente recebido pelo Senhor Krishna e Nanda Maharaja e lhe ofereceram um local de descanso para a noite. Nesse momento, Krishna e Balarama foram tomar a sua ceia. Desculpem. Akrura sentou em sua cama e começou a refletir que todos os desejos que ele antecipou enquanto vinha de Mathura para Vrindavana foram satisfeitos. O Senhor Krishna é o esposo da deusa da fortuna. Satisfeito com seu devoto puro, ele pode oferecer qualquer coisa que o devoto desejar. Entretanto, os devotos puros não pedem nada ao Senhor Krishna para o seu benefício pessoal. Depois de tomarem sua ceia, Krishna e Balarama vieram dar boa noite a Akrura. Krishna perguntou sobre seu tio materno Kansa. Como ele lida com seus amigos? E ele perguntou, como estão meus parentes? Ele também perguntou sobre o plano de Kansa. A suprema personalidade de Deus, Krishna, então informou a Akrura que sua presença era muito bem-vinda. Ele perguntou se todos os seus familiares e amigos estavam bem e livres de todos os tipos de transtornos. Krishna afirmou que estava muito sentido porque seu tio materno Kansa era o chefe do reino. Ele disse que Kansa era o grande anacronismo em todo o sistema de governo e que ninguém pode esperar qualquer benefício para os cidadãos enquanto ele governar. Então Krishna disse, meu pai sofreu muito tormento simplesmente por eu ser o seu filho. Por esse motivo ele também perdeu muitos outros filhos. Eu me sinto tão afortunado que você veio como meu amigo e parente. Meu bom amigo Akrura, faça o favor de me dizer o propósito de sua vinda a Vrindavana. Depois dessa pergunta, Akrura, que pertencia à dinastia de Adu, explicou os eventos recentes em Mathura, inclusive a tentativa de Kansa matar Vasudeva, o pai de Krishna. Ele relatou as coisas que aconteceram depois de Narada revelar que Krishna era o filho de Vasudeva. Sentado ao lado dele na casa de Nanda Maharaja, Akrura narrou todos os acontecimentos em relação a Kansa. Ele disse como Narada encontrou Kansa e como ele mesmo foi delegado por Kansa para ir a Vrindavana. Akrura explicou a Krishna que Narada contou a Kansa tudo sobre Krishna ser transferido de Mathura para Vrindavana logo após o seu nascimento e sobre sua matança de todos os demônios enviados por Kansa. Akrura então explicou a Krishna o propósito de sua vinda a Vrindavana, levá-lo de volta a Mathura. Depois de ouvirem todos esses arranjos, Balarama e Krishna, que são muito peritos em matar oponentes, riram suavemente dos planos de Kansa. Eles pediram para Nanda Maharaja convidar todos os meninos pastores de vacas a irem para Mathura participar da cerimônia conhecida como Dhanurjaga. Kansa queria que todos fossem lá a fim de participarem da função. Com o pedido de Krishna, Nanda Maharaja imediatamente chamou os meninos pastores de vacas e pediu para eles coletarem todos os tipos de preparações de leite e o leite para presentear na cerimônia. Ele também enviou instruções ao chefe de polícia de Vrindavana para informar todos os habitantes sobre a grande função da Dhanurjaga de Kansa e convidar todos para participarem. Nanda Maharaja informou os meninos pastores de vacas que partiriam na manhã seguinte. Eles então organizaram as vacas e os touros para levar todos eles a Mathura. Quando as vaqueirinhas viram que Akrura veio para levar Krishna e Balarama embora para Mathura, elas ficaram dominadas pela ansiedade. Algumas delas ficaram tão aflitas que suas faces ficaram escuras e começaram a respirar calorosamente e ter palpitações no coração. Elas perceberam que seu cabelo e roupa se soltaram imediatamente. Ao ouvir a notícia de que Krishna e Balarama iam embora para Mathura, outras, que estavam dedicadas aos deveres domésticos, pararam de trabalhar como se estivessem, ou como se tivessem esquecido tudo, igual a uma pessoa que é chamada para morrer e deixa este mundo imediatamente. Outras desmaiaram imediatamente por causa da separação de Krishna. Lembravam seu sorriso atraente e suas conversas com elas. As vaqueirinhas ficaram dominadas pela aflição. Todas elas lembravam as características da personalidade de Deus, Krishna, como ele se movia dentro da área de Vrindavana e como, com palavras jocosas, ele atraiu todos os corações delas a pensar em Krishna e em sua separação iminente dele. As vaqueirinhas se reuniram juntas com os corações que batiam fortemente. Completamente absortas no pensamento de Krishna, lágrimas caíam de seus olhos. Elas começaram a conversar como se segue: Oh providência, você é tão cruel. Parece que você não sabe demonstrar misericórdia para os outros. Pelo seu arranjo, amigos contatam um outro. Contudo, sem satisfazer os seus desejos, você os separa. Isso é igual uma brincadeira de criança, não faz sentido nenhum. É muito abominável que você fez arranjos para nos mostrar o belo Krishna, cujo cabelo azulado encaracolado embeleza sua testa larga e o nariz afilado, que está sempre... Vou ler de novo aqui, Bimo. É muito abominável que você fez arranjos para nos mostrar o belo Krishna, cujo cabelo azulado encaracolado embeleza sua testa larga e nariz afinado, que está sempre a sorrir para minimizar toda contenção dentro deste mundo material, e depois arranja para separá-lo de nós. Oh, providência, você é tão cruel. Todavia, o mais espantoso é que você aparece como Akrura, que significa não cruel. Ironias da vida, né? O Akrura, o não cruel, veio fazer a crueldade de levar Krishna embora. No início, nós apreciamos a sua habilidade em nos dar esses olhos para ver a bela face de Krishna. Porém, agora, justamente igual uma criatura tola, você tenta tirar os nossos olhos para que não possamos ver Krishna novamente aqui. Krishna, o filho de Nanda Maharaja, também é muito cruel. Ele sempre precisa de novos amigos. Ele não gosta de manter amizade por um longo tempo com ninguém. Nós, as vaqueirinhas de Vrindavana, deixamos nossos lares, amigos e familiares. Assim, viramos criadas de Krishna. Todavia, ele nos negligencia e vai embora. Ele nem mesmo olha para nós, apesar de estarmos completamente rendidas a ele. Agora, todas as meninas jovens de Mathura terão a oportunidade. Elas esperam a chegada de Krishna e elas desfrutarão a sua doce face sorridente e beberão o seu mel. Apesar de sabermos que Krishna é muito firme e determinado, estamos ameaçadas, porque logo que ele vir os lindos rostos das jovens meninas de Mathura, ele se esquecerá dele mesmo. Tememos que ele seja controlado por elas e nos esquecerá, porque somos simples meninas da vila. Ele não será mais amável conosco. Assim, não esperamos que Krishna volte para Vrindavana. Ele não deixará a companhia das meninas de Mathura. Ah, dito e feito. As vaqueirinhas começaram a imaginar as grandes funções para que... essa parte é ruim, hein? Infelizmente, estamos nos mundos materiais onde tudo é temporário e miserável, né? Então, infelizmente, temos que parar. Mas a gente continua no próximo programa, né? Mas você pode pedir esse livro agora. Não, pode pedir, não. Pode baixar, pode pedir. Depende o gosto, o desejo da pessoa, Bimala. Então, esse livro está à sua disposição na nossa rádio, krishnafm.com.br. É muito simples. Você entra no nosso site. Na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra esse livro para ler na tela ou para baixar em áudio. Agora, se você quer o livro na mão, então tem que clicar no próximo link, Livros de Prabhupada. Você clica aí, ó. Já cliquei. Já aparece aí a coleção Shrimad Bhagavatam, onde tem essa história também completa no 10º canto. Você já encomenda essa coleção, já começa aí. Depois vem o Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Depois vem